224 correto, chame puxa estacionamento. Pancará puxa estacionamento na 224. No meio da web, tá de restrições à frente, autorizado final e ele é CQR repasso estabilizado. Hoje permanece 1015. Autorizado 796, descendo para 2015. Taxi Oceanair 6224, com POB de 100, autonomia 2 horas e 13, alternando Recife. 224, táxi em Jalfa, no ponto de espera da 10, torre 186, ajustando 095, uma boa noite. Táxi via Alfa, pronto para a torre 186 com 1015, Oceana 6224. Alfa, papapá, Alfa, Vibrex, Alfa, Vibrex, aí, prossiga. Tem a nossa autorização para o Galeão? Agora, coordenação em cópia, Galeão, Alfa, Vibrex. Alô? Torre Salvador, muito boa noite. Chanar 6224, próximo ponto de espera da 10. 6224, autorizado. Ingresso da colagem, venha na torre 120, 6224. Ok, livre ingresso na 10, está livre ingresso e decolado, Chanar 6224. 0. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da Euleda, Bidev, Upper November 857, seguro. Ampers do 1-6, Gruff, Ampers do 1-4, Bravo, Bravo Charlie, Barbacena. Controle Salvador 1-9-35, Torre 1-8-6, aciona 5566, Alfa Vitor X-Ray. Ok, 430 autorizado, Evaldo 1-0, para a curva direita, Dael, LED. Depois o resto da rota, você vai ter que cotejar de novo, por gentileza. 10935-1086-5566, outros pontos. Confirmando o Alfa Vitor X-Ray, a saída é Dael, Leda, Lima Eco Delta Alfa, e a transição Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Vitor. Bidev a transição para a aerovia Upper November 857. Prossegue até seguro, na Upper November 857. Serra Golfo Romeo. Após Ampers Lu 1-6 até a posição Gruff e após Ampers Lu 1-4. Ok. Então, Dael, Leda, com transição Bidev. Ampers November 857 até seguro, Serra Golfo Romeo. Depois Ampers Lu 10 até Golfo Romeo e Ponto Fox. Depois Ampers Lu 1-4. Confirmando, após segura, perdulou 1-6 até a posição Gruff. Afirmativa, após segura, perdulou 1-6 até a posição Gruff, depois perdulou 1-4. Está pronto para acionamento. Correto, Alfa Vitor X-Ray, transponder 5566. Ele acionamento, se me pronto para o táxi. 5566, transponder, aciona, chama para o táxi. 6224-39-1935, um voo. 1935, uma boa. Rio 5972. Aguarde para início do pushback. Perna presente para o Adjama, após Adjama Aracaju, Chanel 6224. 459-72, tem livre push e acionamento. Confirmação agora do transponder é o 5032. Transponder 5032 e livre push e acionamento. Na escuta? Afirmativo. O centro solicitou que a gente reautorizasse o senhor em outra rota, que é a rota do Notam. No caso, o senhor não vai necessitar fazer CHG, o plano de voo de Recife já vai autorizar automaticamente nessa rota, que é a que está de acordo com o Notam. O senhor está pronto para cópia? Senhora, é o seguinte, nós temos a navegação aqui pré-programada para a Rota Risk 50, não temos condição de cumprir outra rota. Ativo, mas é porque a rota do senhor está em desacordo. O centro disse que vai autorizar na rota correta, sem que o senhor necessite procurar IS para fazer a CHG, porque está em Notam e, no caso, o senhor teria que procurar IS para fazer a CHG. O centro vai autorizar na rota correta, sem que o senhor precise fazer isso. O problema é que eu não posso navegar sem a minha informação aqui de rota, combustível, etc. Eu tenho que voltar para o pátio e solicitar uma nova rota, uma nova navegação. Solo Webjet 57, livrou, está na sua escuta. Webjet 57, 16, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 57, 16. Só para poder confirmar a posição que vai o 57 no meio? Vai para o pátio 3. Vai aguardar o Rio no pushback. Ah, então deveremos então aguardar antes daquilo, não da Juliette, confirma? Afirmativo, antes daquilo. Ok, tinha sido informado Juliette, obrigado. Nos considere Juliette, é aquilo mesmo. Sem problema, grato. Solo Rio, Bravo 2. Prossiga. Bom, vamos estarmos retornando para o estacionamento. Só um minutinho que a gente está conversando com o pessoal do centro, só um minuto. Solo Alfa Beta aqui, acionado, pronto para o carro. Gente, o Rio 5972, prossiga com os dados, vai manter a Uperis 50 mesmo, a gente conseguiu o conserto. Ok, mantendo a ordem anterior, e muitíssimo obrigado pela colaboração. Confirme a autonomia alternativa. Nós estamos com 4 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando um Guarulhos. Gente, o Rio 5972... Táxi livre via Pátio Uno, Indy Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1986, ajuste 10, 15. Só para... O senhor está ciente da nova circulação que vai ter agora na área de Recife? É afirmativo, senhora. Pensaremos para que não tenhamos transtorno nas próximas. Muito obrigado. Solo total 9908, está ciente da informação Alfa, pronto para copiar Guarulhos. Total 9908, aguarde 4 minutos. Afirmativo, só prosseguindo para o Rio 5972, é porque a gente verificou que o repetitivo, né, que entrou em vigor hoje, e no caso estaria em vigor do dia 8 ao 16 de março, ele está com essa rota pelo ISC 50, e tem novas rotas em Notam para o Rio de Janeiro. Aí só para o senhor, no caso, procurar o pessoal da empresa para já se adiantar, senão nesse período, todas as noites que o senhor chamar a gente, vai ter esse tipo de transtorno. Ok, se a gente já em contato com a empresa para que outros semelhantes a esse não ocorram. De qualquer maneira, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tá na Alfa, aguardando para ingressar naquilo, 5796. Objeto 5796, ingressa via quilo, posição 9 do Pat 3. Ok, autorizado o ingresso para posição 9, 5796, obrigado. KIF 12685, alterna 12545. São Leão, Alfa Vitor X-ray, pronto para o táxi. No Pat 3, com meia dúzia no POB, 4 de 3, autonomia até na confins, visual com o WebJet. Alfa Vitor X-Ray vai aguardar o parqueamento do WebJet. Eu posso prosseguir táxi via Pat 3, Pat 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0 no 5. Ok, faz o WebJet, prossegue Pat 3, 1, Índia, Alfa, no ponto de espera 18-6. O Alfa Vitor X-Ray. Então, o Alfa Vitor X-Ray novamente, só por gentileza, pode confirmar novamente a posição, o final da Antazuru 16, é Golf, Romeo, Uniforme, Fox? Golf, Romeo, Uniforme, Fox, Fox. Fox, Fox, obrigado. 9908, pronto, Cotter. Negativo, prossegue. Total 9908 para Guarulhos, autorizado nível 320, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Blaze, direto Crate, direto Gruff, direto Morga, e prossegue conforme o restante da a rota do plano de voo. Controle Salvador opera em 1-9-35, a torre 1-8-6, aciona 5025, total 9908. Kivo, está autorizado Guarulhos no 320, decolando pista 1-0 com curva à direita na subida da El Leda Blas, após Crate Morga e após conforme o plano. E o controle é 1935, a torre é 186 e aciona 5026. É 5025, é o total 9908. Total 9908, correto? Chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei quando pronto para o pushback acionamento 9908. Salvador, Rio 5972, ponto de espera da 10, pronto. Rio 5972, ali decola, vento 120 graus, 10 nós. Pode dizer, está autorizada a reaproar a duna. O senhor desce a 2 mil pés do ajuste 1015. Pode dizer, os autorizados duna, descendo para 2 mil, ajuste 1015, 3600. Vitor X-Ray, a fase início da decolagem do 727, ali mantém na 10. Mas o 727 ali mantém na 10, a fase do 7. Terra que lende a sua identificação, desce para 3 mil pés da presente voadura, número 2 na aproximação. Para informação, ajuste 1015 em Salvador. Rio 5972, decola o 56, controle 1-9, decimal 35, uma boa noite, desculpa o transtorno. 11935 com controle, nós é que agradecemos a colaboração, muitíssimo grato. Salvador, muito bom dia, o Rio 5972, cruzando 2.500 pés. Rio 5972, muito bom dia, está presente, voa Leda, para Leda, Bidev, Sobel 320.